disso. E vivendo a vida como eu sempre quis, passando como eu passo o tempo, pensando como eu penso. Eu devia ser chamado pra ser professor em alguma escola, em algum quartel, onde eu pudesse passar os meus conhecimentos científicos para o pessoal, onde eu pudesse sair dos limites físicos do papel. Pois eu nasci no... Como eu sempre quis, passando como eu passo o tempo, pensando como eu penso. Eu devia ser chamado pra ser professor em alguma escola, em algum quartel, onde eu pudesse passar os meus conhecimentos científicos para o pessoal, onde eu pudesse sair dos limites físicos.